de reis, aguenta coração. Eu tenho um amigo chato que só enche o saco, não respeita ninguém. Ele tem uma mulher bonita e aquela cabrita me faz tanto bem. Diz que é um cabra macho, corno invocado, fala o que bem quer. Mas deixa sua mulher em casa e vai encher a cara lá no cabaré. Mas deixa sua mulher em casa e vai encher a cara lá no cabaré. Quando ele sai pela porta da frente, a cabritinha gostosa e carente abre a porta dos fundos pra me deixar entrar. Outra vez a gente vai rolar na cama, vou ouvi-la dizer que me ama entre um gemido e outro até o corno voltar. Olha, meu irmão, mas sou feliz, véio. É melhor comer 2 com 10 do que merda sozinho, véio. Eu tenho um amigo chato que só enche o saco, não respeita ninguém. Ele tem uma mulher bonita e aquela cabrita me faz tanto bem. Diz que é um cabra macho, corno invocado, fala o que bem quer. Mas deixa sua mulher em casa e vai encher a cara lá no cabaré. Mas deixa sua mulher em casa e vai encher a cara lá no cabaré. Quando ele sai pela porta da frente, a cabritinha gostosa e carente abre a porta dos fundos pra me deixar entrar. Outra vez a gente cama, vou ouvi-la dizer que me ama entre um gemido e outro até o corno voltar. Quando ele sai pela porta da frente, a cabritinha gostosa e carente abre a porta dos fundos pra me deixar entrar. Outra vez a gente vai rolar na cama, vou ouvi-la dizer que me